clá, replay de cena, digitar senha não para. Depois que eu puxar o gatilho, dinheiro já não vale nada. Nesse embalo eu vi uma pá, quantos não vi matar, quantos não imploraram pra polícia não atirar. Só plano, fogo no mato, explode outro miolo. Fim de jogo, outra família que enterra outro morto sem corpo. Louco, pede socorro, socorro, agora é tarde. Cadáver no rio do campo vai ser encontrado em outra cidade. Pra que esse arte, 10 minutos de atraso é fatal. Corpo carbonizado no matagal, cadê o funeral? É tia lá com o caixão preto, não olhar no vidro pra não ver tão enterrando. Sem a cabeça do filho, por drogas, mano, mata. Mancados, mano, mata. Qualquer coisa, mano, mata. Tudo é motivo pra meter bala, então raja. Só pega sem dó, mete fogo pra quando olhar no alto, ver voando pedaço do olho, velório é só na mente, coração e no coração. Fez serviço do prever e quem se compor dentro do caixão. Diabo reina, não que só corpo na forma se contentou. Só com as rajadas e levou mais do que só a alma. Jardim dos corpos decapitados, jorra sangue. Mais macabro do que antes. Jardim dos corpos decapitados, jorra sangue. Mais macabro do que antes. Clá, clá, replay de cena, filme de terror não acaba. Sem festim, só CBC que separa o corpo da alma. Cena cinematográfica, sem bop, sem dublê. Sem Oscar, bilheteria, sem exibição na TV. Sem plateia no cinema, só Deus como testemunha. Homicida calculista disparou, 4 na nuca. Mas ninguém ficou sabendo, sua família sente a falta de quem saiu há 2 meses e não voltou mais pra casa. A mãe não dorme à noite por causa dos pesadelos. Pensar no filho que morreu sem ter direito a enterro. Se pá, daqui a alguns meses a alçada é encontrada, enterrada no meio do mato, na beira de algum estrado. O corpo no fundo do rio não boiou depois de 3 dias, porque tava com uma pedra amarrada no pé da vítima. Sem flor dentro do caixão, sem última despedida, sem funeral, sem túmulo, missa de 7º dia. Só a dor de uma mãe quando acende a vela e reza. A vida perde o sentido depois de uma tragédia dessas. Crime premeditado, o ritual macabro. 1, 2, 1, 5, 9, outro cadáver ocultado. O jardim dos corpos decapitados, jorra sangue. Mais macabro do que antes. O jardim dos corpos decapitados, jorra sangue. Mais macabro do que antes. Clá, clá, replay de cena, homicídio não registrado. Vítima desaparecido, tambor doitão descarregado. Desespero da família, seu filho sentiu sua falta. Ai, mas meu pai morreu onde mocaram a carcaça. Uma lágrima que rola, demonstra a hora da tortura. Com água quente no corpo até sair o couro da nuca. Quando se enterra um caixão, a esperança se deposita. Que se não teve paz, aqui que desde então em outra vida. Um sumiço decreto, certeza que cê passou do horizonte. Um corpo foi escondido, só que nem Deus sabe onde. Eu não preciso investigar pra desvendar o mistério. Assassino sumiu com o corpo, demônio levou pro inferno. Se vá abrir o corpo, levar a medula óssea. A mão que te estraçalhou, traficou seus órgãos pra Escócia. Mais um corpo se vai, morte aterrorizadora. Mais um morto sem paz, pior que dia das bruxas. O poder do criador não segurou o psicopata. O demônio falou mais alto, levou o corpo e a alma. Sem padre, sem oração, sem flor, sem caixão lacrado. Descanse em paz se puder no jardim dos corpos decapitados. Jardim dos corpos decapitados, jorra sangue. Mais macabro do que antes. Jardim dos corpos decapitados, jorra sangue. Mais macabro do que antes. Clá, clá, replay de cena e outro caixão lacrado. Pra ninguém se traumatizar com o rosto desfigurado. Final triste assim é o crime, os coração é petrificado. Piedade não existe em frente às coach 4-4. O mal falou mais alto, o estranho acertou o alvo. Pronto pro diabo, o crânio ficou perfurado. É só revolta, só ódio, na mente só maldade. O sangue é o combustível que move o trem da crueldade. A morte vaga na calada de CBX estrada. E 9 automática cospe 21 rajada. Quantos não foram mortos por motivos ridículos? Quantos puxaram o cão no embalo pra virar bandido? Quantos perderam a vida sem poder pedir socorro? Quantos manos se foram antes de chegar aos 18? Em questão de minutos a tristeza tomou conta. A morte veio como um vento e se foi levando outro truta. Um tiro na nuca, lá se foi Ricardinho. Esteja em paz, descanse em paz, que Deus esteja contigo. É só saudades pra quem fica, a dor da perca de uma vida. Quem sabe a gente se encontra um dia e no andar de cima. Jardim dos corpos decapitados, jorra sangue. Mais macabro do que antes. Jardim dos corpos decapitados, jorra sangue. Mais macabro do que antes.